A partir de agora, o ouvinte manda na programação. Programe-se. Aqui você programa a sequência e ouve suas quatro músicas preferidas. Está no ar, Programe-se, com o Eronildo Tex. E aí, rapaziada, tudo beleza? Estamos chegando com tudo. E aí, legal? Tudo bem, né? Ó, pra quem faz aniversário hoje, parabéns pra você. Muita felicidade. Pois é, tá começando aqui o nosso Programe-se. Quer ver com a sua participação? Você manda aqui no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com, ou se preferir lá no Facebook, Programe-se no ar. Programa é sua, Programe-se no ar, né? Claro. Vamos nós então trazendo mais canções pra você. Vamos lá no Facebook pra galera que tá participando. Neurimar Miranda, tem a Landa Benício Coelho, tem a Michele Moura, tem também o Eduardo Moura, todo mundo ligado. Obrigado aqui no nosso Super Programe-se. E vamos lá, essa sequência gostosa que essa rapaziada tá aí pediu e vai curtir agora. Eu sou Eronildo Tex, muito prazer. Vamos lá então, tem Beyoncé, Jay-Z, Drink in Love, tem Shakira e Rihanna, tem Pitbull e Kesha e tem também Ivete Sangalo, Tempo de Alegria. Tá a fim de ouvir a sua sequência aqui no Programe-se? Faça uma lista no quatro músicas e nos envie pelo facebook.com/programe-se no ar ou mande um e-mail para programeasua@hotmail.com. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na-na. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na-na. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights. You got me pity, baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na-na. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my life, 7 minutes. I'm grubbing on it, rubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking. Get my brain right. I'm on the brown, yeah, gangsta white. Louis shit, he sweat it out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy, twisting. I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Graining on that wood, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving on that. Big body been serving all this, surfing all in this good. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Last thing I remember is I built a drunk in love, we've been all night. Oh, we've been all night. Oh. I'm nice right now. Hold up. I do say it's the shit. If I do say so myself, if I do say so myself, if I do say so myself. Hold up, stumble.

Se ligue na fanpage do Programe-se. facebook.com/programese-noar. Remember, I'll be the one you won't forget. It's going down, I'm yelling to you. Anote o e-mail do Programe-se. programeasu@hotmail.com. É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento. É tão bonito esse mar de mãos. Ver todo mundo assim cantando junto é maravilhoso. É amor, felicidade transbordando em mim. Tem tanto tempo nossa união. Chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito. Dá pra ver, vai ferver. Bateu a sintonia, é tempo de alegria. Tão bom dividir com você. Alegria, alegria. Na rádio que completa você. Aguenta aí, gente. Programe-se. Programe-se. Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. Estamos de volta. Programe-se. Programe-se. Com Eronildo Tex. Opa, tamo de volta pra você ligadinho aqui através do Facebook, ó. Deixa eu mandar um alô pra rapaziada do Facebook. Tem toda a turminha lá, o Gustavo, o Renato, a Jurema, o Matheus e também a Aparecida, né? Todo mundo ligado aqui no nosso Super Programe-se no facebook.com/programe-se no ar. Legal, tá chegando agora o som bacana com Maiara e Mariaza. É isso mesmo, Maiara e Mariaza. No dia do seu casamento, Bruno e Marrone, você me vira a cabeça. Essa música aí é do brincadeira. Essa música é da Alcione. Tem Gustavo Lima, Tô Solto, Tô na Night. Tem ainda o Sou Legal com Shakira e Rihanna. E pra fechar legal, claro, vamos curtir essa sequência toda aí, numa boa. É aqui, no Programe-se. Programe-se. Programe-se. Envie sua playlist na página do Facebook. facebook.com/programe-se no ar. Ou mande e-mail para programeasu@hotmail.com. Passei

curtindo aqui o nosso super programa. E sim, ó, daqui a pouquinho eu tô voltando, trazendo mais pra você, muita música e participação. Rapidão, vou lá e volto. Haha, já já. Programe-se. Programe-se. Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. Estamos de volta. Programe-se. Programe-se. Com o Eronildo Tex. E você, ligadinho no nosso super programa. Você já fez o seu playlist? Ainda não, né? Então aproveita e faz aí, manda pra nós aqui, ó. Programa é a sua, @hotmail.com ou facebook.com/programa-se-do-ar. É o nosso endereço eletrônico aí pra você participar. Vamos lá então, de música, o Rapa. Boa noite, chegou Cat Pelicão, Unconditionally. Tem também o seu legal do Tony Thiago Tchuca, Vitor e Léo na linha do tempo. É no nosso Programa-se. Bom demais. Tá a fim de ouvir a sua sequência aqui no Programa-se? Faça uma lista no 4 músicas e nos envie pelo facebook.com/Programa-se no ar. Ou mande um e-mail para programeasu@hotmail.com.

Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim, você e eu. Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois, que não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever, e mil palavras é tão pouco pra dizer, que o sentimento muda tudo, muda o mundo. Isso é o amor. Escreveu com letras douradas você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim, você e eu. Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois, que não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer, que o sentimento muda tudo, muda o mundo. Isso é o amor. Que nessas frases tem um pouco de nós dois, e não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer, que o sentimento muda tudo, muda o mundo. Isso é o amor. Isso é o amor. Isso é o amor. Que completa você, tá na hora do nosso pit stop, a gente vai lá e volta já já, na direção geral aí do meu querido, aliás, da produção geral do querido Sandro, que tá arrebentando e tá sempre fazendo aí belíssimas produções, né? Então daqui a pouquinho tô voltando. Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. Volta na rádio que completa você. Programe-se. Programe-se. Essa é a sua rádio que completa você. E eu sou Aeronil do Texto. Muito prazerzão. Bom ter você aqui fazendo parte da nossa sintonia, da nossa emissora. Vamos lá, segue em frente. Vamos lá aqui no Facebook, mandar alô pra rapaziada que tá curtindo a gente. Tá, deixa eu mandar alô aqui então para Beatriz Ribeiro. E falando de Pereira, né? Que isso, é louco. Beatriz Ribeiro, tem Bruna Dias, tem Carlos Giovanni, tem o Chico Moura, tem Cidinha Melo, tem também o Délio. Ah, falei, né? O Délio, fala você, cara. Que isso, cara? Quer mais música? Ele vai tocar daqui a pouquinho, tá? Mas vou mandar pra você também, tá? Dalvani Monteiro, Delvani Monteiro também tá curtindo a gente em Floriano, Piauí, através da web. Tá chegando só bacana com o Pissirico, Lepo Lepo, sensação no carnaval agora em 2014. Essa música aí, hein? Tem Fernando Sorocaba, Gaveta, o novo sucesso aí dos meninos. Jorge Matheus, logo eu. Tem Jorge, George, Henrique, Rodrigo e Bruno e Marrone, Nunca Mais. É, você ligado aqui no nosso Super Programe-se, a última sequência, o nosso último bloco. Gente, vou me despedindo por aqui, mas amanhã eu encontro você aqui novamente, neste mesmo horário, neste mesmo bate-canal. E claro,